amanhecer e descobrir seu mundo. Bichos, bichos, eu quero brincar de ser como os bichos que tem no quintal e em todas as partes. Seria divertido fingir que sou um grilo, usar a roupa verde e trocar quando meu corpo cresce. Pelas noites encantando, me esconder pelas plantinhas, voltar pulando lá pra casa quando amanhecer o dia. Bichos, bichos, quero conhecer e descobrir seu mundo. Bichos, bichos, eu quero brincar de ser como os bichos que tem no quintal e em todas as partes. Todas as partes. E que legal seria virar uma formiga e caminhar levando folhas e folhas noite e dia. Eu não desvio do caminho por onde vão as minhas companheiras. Algumas cuidam da rainha e as operárias são trabalhadeiras. Bichos, bichos, quero conhecer e descobrir seu mundo. Bichos, bichos, eu quero brincar de ser como os bichos que tem no quintal e em todas as partes. Um gafanhoto, uma centopeia e uma aranha que tece tão bem. Um mosquito, uma minhoca que pela terra fez os seus caminhos. Uma traça, uma vespa, com os bichos aprendi a beça. Mas que universo fascinante, então quero que todo mundo cante. Bichos, bichos, quero conhecer e descobrir seu mundo. Bichos, bichos, eu quero brincar de ser como os bichos que tem no quintal e em todas as partes.